Vou acabar a minha vida, que só me dá desgosto, lágrimas no meu rosto não param de rolar. O mundo sente meu delicado drama, meu coração em chamas, cansado de chorar. Ela me disse assim: procure esquecer o que passou, passou. Não quero mais te ver. Oh meu Deus, não há no mundo em mim quem sofra como eu. Ela gritou pra mim: o nosso amor morreu. Sem destino, sem esperança ainda, do nosso amor que fina, só pra me destruir. Felicidade pra mim já não existe, vou caminhando triste, ao mundo vou fugir. Ela me disse assim: o que passou, passou. Não quero mais te ver. Oh meu Deus, não há no mundo em ti quem sofra como eu. Ela gritou pra mim: o nosso amor morreu.